Transponder 0127 e o controle Salvador em 120 decimal 8. Autorizado Nordeste, 15 milhas, 120 decimal 8, 0127, o Lima passa mais na barra. Está confirmando, decorda 17, que decorda 17 para o Nordeste, 1 no meu pés. Afirmativo, 17 para o Nordeste, o Lima passa mais. Confirma pessoas a bordo, o Pátio que se encontra? 03 a bordo, no Pátio da Barra. Gente, pessoal, meu táxi de decolagem, chame a torre agora em 1 no direção 62, ajustando 10021 no Lima Papa Mike. 1063 a bordo, 3 horas e 30, Recife, confere? Negativo, perdão, é Galeão com 4 horas e 30 de autonomia, tá? Antena Galeão. Os ataques e Apache, o Índia Alfa no ponto de espera da torre 186, ajuste 1021, Schneider 639. Apache, o Índia Alfa, na 186, 1021, Schneider 63. Fala, bom dia, 6250, Schneider 25. Schneider 250, você segue táxi de Alfa, chama a Juliette. Alfa, chama a Juliette. Estabilizou o Alfa Echo. Grande aproximação, chame torre 186, bom pouso. Obrigado. Torre é o Papá Romeu Alfa Echo Fox. Papá Romeu Alfa Echo Fox, bom dia, continua a aproximação, confirmando a intenção de pouso, é pista 1-0? Ah, 1-7. Gente, reporta para a modificação de regras, o Alfa Echo Fox. Alfa Echo Fox. Confirma que já está visual com o campo, Alfa Echo Fox. Afirmativo, totalmente visual. Sente. O chama 250 prossegue para o 02, ok? Juliette 02. Juliette 02, obrigado. Sol, curva, solicito curva esquerda para final da 17. Afirmativo, cancelado agora os 1-2, em sua curva esquerda, reporta final da 1-7, embaixo travado, Alfa Echo Fox. Alfa Echo Fox reportará na final da 17, embaixo travado. Oxenair 6311, no ponto de espera. Oxenair 6311, bom dia, autorizado a alinhar e decolar da pista 1-0, vento 1-5-0 graus com 1-3 nós. 1-5-0 com 1-3 nós. Alinhar e decolar 6311. Passa nível 170, chama o centro Recife, frequência 1-2-5-1, 3325, boa viagem. 25. Uno 285-0-3. Alfa Eco Fox avistado, autorizado pouso, pistão no 7, o vento 140 graus com 10 nós. Alfa Eco Fox. Buenos, é o Papa Romeo, Charlie Foxtrot. Papa Romeo, Charlie Fox e Juliette. Informação é lógica, o ajuste é 1021. Tá pronto para a cópia? Afirmativo. Por gentileza, confia apenas no pátio que encontra, a pista que decola? Só que no pátio aqui do terra aqui, é pátio 3, né? Esse é o pátio da aviação geral, pátio 3 aqui, pátio cargueiro, corrigindo, pátio cargueiro, decola 1 a 0? Positivo. Pio, Charlie Fox Jet. Bom, Pio, vamos lá. Utilizado, Salvador para Serra Bravo Juliette Delta, rota direta, plano Yankee, inicialmente 1 a 0, 0, após modifica para 1 a 0, 5 em Ilhéus. Saída da El, Lida, após Lida, Ilhéus. Pode prosseguir conforme a rota. Decolado da pista 1 a 0 com a primeira curva direita. Transponder 5563 e o controle Salvador em 120 decimal 8. Autorizado conforme, Salvador 20 aí, direto. Inicialmente uma centena, após visual 105, modificando em Ilhéus. Saída da El, Leda, Ilhéus. Decolado 1 a 0, curva direita, 5563, 1208. Ciente. Estacionamento Chame Táxi, Charlie Fox Juliette. Amarei. Paulo, muito boa tarde, o Papa Romeo, Bravo Alfa, pega o ciente da hora. Isso. Paulo, departure control, good morning, Ocean 6311, past 2000, climb 360, dial departure, leave the transition. Informação na loja, ajuste no 021, confirmando apenas o horário do plano, senhor? No 021, nosso plano já estaria pra agora, senhor. Gente, o plano chegou aqui no sistema ainda, aguarde um minutinho, tá chegando aqui a instante, eu chamo o senhor pra cópia, ok? O Bravo Alfa Tango. Firmo, né? Escuta para cópia, o Bravo Alfa Tango. Alô, Papa Tango, mais tempo Delta, para cópia, a gente já é Belo Horizonte. Fala Tango Mike Eco Delta, informação ótima, ajuste no 021, confirma o horário do plano. Toma agora o DLA para o 00. 1300? Sim. 7 minutinhos para o 4. O Papa Romeo Charlie Fox Fox Juliette estacionado, pronto para o táxi. 7, confirme pessoas a bordo, alterna e autonomia. Autonomia de 6 horas e 30, 2 a bordo e alterna Campinas. Tá autorizado o táxi via pátio 3, pode passar em pátio principal, Índia Alfa, no ponto de escada, pista 10, chama a torre 118, direção 62, ajuste 1021, Charlie Fox e Juliette. Gente, pátio 3, pátio principal, Índia Alfa, ponto de espera, chama a torre 118. Salvador, é o patrulho 2223, é uma mina de duna. Salvador 2223, bom dia, continua a aproximação, reporta o marcado externo embaixo travado. Chamada no externo com o trem embaixo travado, patrulho 2223. Capitão Salvador, bom dia, é o Azul 4207, está com a informação Oscar, cruza 227 para 160. 207, acione identificação, autorizado chegada, bom, desça para 4000 pés, para o time do 9021, vigilância radar. Identificado, S4000, 9021, Azul 4207. Mais fora do solo. Sim, o Papa Mike prossegue com o Pro Nordeste aguardando transferência de comunicações. O ajuste 1021 decola 19. O Papa Mike aguarda o transferência. Mike, é cuidado do solo voltando. 7, a DLA chegou aqui no sistema. Entrei em contato com essa DS, ela me confirmou, mas o centro Recife ainda não possui a DLA do senhor, ok? Estou esperando a resposta do CEP para poder pagar a cópia. 0, vento 160 graus com 12 nós. É autorizado o pouso pro 2223 da parede. Lima Papa Mike confirmando acionado 0127. 0127, senhor. Gente, prossegue agora com o Pro Nordeste com controle em 120 decimal 8. Lima, Papa Mike, bom voo. 208, obrigado, bom trabalho. Oi, Buenas, é o Papa Romeo, Charlie Fox Juliette, ponto 010 pronto. Charlie Fox Juliette, bom dia, mantenha o ponto de espera da pista 10. Mantenha o ponto de espera. A Lima, Papa Mike. Lima, Papa Mike, prossiga corredor forte. Existe a possibilidade do Lima Papa Mike prosseguir nessa proa nordeste, senhor? Autorizado, voo a 500 pés? Variando de 1000 a 500, é o voo de manutenção. A gente se afasta até quantas milhas? 15 milhas. Entendi, Lima Papa Mike. O Lima Papa Mike vai afastar 15 milhas na nordeste. Entendi. Fantasma, escuta o solo? Fantasma não escuta o solo, prossiga. Bom dia, Papa Tango, Juliette Bravo Delta. Juliette Bravo Delta, bom dia, prossiga. Dá uma olhada mais perto para o fase 3. Autorizado inicial táxi, reporta para cruzamento da 17, Juliette Bravo Delta. Passará para cruzamento, Juliette Bravo Delta. Romeu Charlie Fox Juliette após o passaredo alinhar e manter, cabeceira 10. Passei, após o passaredo ali mantém, 10. 125, 10, 133, 25. Oh, Ocean 6311, any call receive 125, 10, enable 13325. Yes, sir. Thank you, good day, sir. Vitor Charlie Bravo, confirme o pátio que se encontra em pisco de gola. Um 260, sua identificação, autorizado chegada a Mari. Desça para o nível 050, está o time, estou no 0. No 021, no vigilante. 050, 621, gol 1260. Solo 121, decimal 9 para o cruzamento do pátio 1. Tio Vitor Charlie Bravo, correto, chame para acionamento táxi. Salvador, vou pegar o bonde. Papá Romeu, Romeu, foco. São Salvador, parceiro 2223, livrou. Parceiro 2223, consegue táxi via Alfa, chame antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, 2223. Constitucional, Vitor Charlie Bravo, autorizado, acionamento, chame táxi. Papá Romeu, Romeu, foco, temos responsável. Positivo, Papá Romeu, Romeu, foco. Tá no parque 5 da ETPA, vai pra Serra 97, tá pronto, pronto pra foto. Sente, o Romeu Fox Lima, informação lógica, ajuste no 021, no guarde copo. Aguarde. Solo, vou no 397. Lima, Papa Mike. Número 2. Aguardo, vou no 397. Essa é a Juliette, 223. Até 2223, prossegue Juliette, remoto 1-3. Juliette, remoto 1-3, 2-2-3. O papai, o meu Fox Lima, confirma apenas a radial da saída, quantas milhas afasta? É, vou pra Feira de Santana, até novembro do Juliette Delta. Charlie Fox Juliette. Fox Juliette, contato radar Super nível 100, vou ir da El. Vamos na proa agora de Dael, até uma centena ou outra. Ah, Fox Juliette, acertou? Fernando Dentro, Tony. Responde 0130 e controle Salvador 120.8. 3-0-8, Fox Controle. Temos proa 1-7, curva direita do canal Sul. O telefone é 0130. É o Romeu Fox Lima pra CA 90 Juliette Delta. E o BOB 05. 05 BOB, apenas confirme quantas milhas afasta? Afasta. Aproximadamente 70 milhas. 70 milhas, então modifica o transponder para 0273, ok? 0273. 0273. Papa Tango, Juliette, Zero Zero. 0296, bom dia, sua identificação, autorizado, chegada a mar, desça para o nível 060, ajustou o altímetro no 021, na vigilância. Na mar, é o 060, 3896. Doe, gravador, Papa Romeu, Romeu Fox. Prossiga. Pode ser que der dessa aproximamento. Eu prossigo. Sorocaba, 02 a bordo, 6 horas e 30, Sorocaba, confere? Confere, 6 horas e 30, Sorocaba. Segue táxi, via pátio 3, principal, Índia Alfa, no ponto de espera 18.6, ajuste 1021, fica atento ao Juliette Bravo Delta, que ele está dizendo para o pátio 3. O Juliette Bravo Delta, fica atento ao cara, não, que ele está iniciando táxi no pátio 3 para o ponto de espera da 1-0. Alô, Brahma, Patango, alguma previsão do nosso plano, que a gente está aqui na bateria sem contato. Gente, o Bravo Alfa Tango, eu entrei em contato com a sala S, a mesma ainda não possui o plano do seu, ou não encontrou, não sei. Estou aguardando a resposta da sala S, ok? Aguarde mais uns minutinhos e entro em contato com o senhor novamente daqui a um instante. Afirmativo, só confirmando que foi passado via sala S de Ilhéus, ok? Confere, confirme. O nosso plano foi passado via sala S de Ilhéus, porque não estava conseguindo contato com o Salvador. Ok, sala Ilhéus tem que transmitir para cá então, ok? Porque de repente por isso não chegou aqui o plano ainda. Afirmativo, estamos na sua escuta. Solo Salvador, bom dia, 35595, ciente da OSCA. Acha correta, ajuste no 021, aguardar o número 2 para a cópia. Número 2 para a cópia, pode confirmar a saída prevista? Saída Coral, ok? Nível de 140 Coral. 140 Coral, sim. 1397, quanto cópia? 61140, com a informação ótima para a cópia, Recife 3, obrigado. Charlie 140, Oscar, correto, ajuste 021, número 3 para cópia. A sua escuta, 6140. Chegou a 397, pronto para cópia? 397, pronto. Cuidado, Salvador, São Paulo, que é o Zulu 16, nível de voo 360, saída da El, Leda, após Leda, direto, Bridge, onde desce a ferrovia, após prossegue conforme a rota. Decola pistão 0, primeira curva direita, transponde 5012 e o controle de Salvador é 120, decimal 8. Lima Papá mais. A rota do plano de voo, Zulu 16, da El, Leda, Bridge, após plano de voo, pistão 0, curva direita. 0 no 2 transponder e 1 no 2 0 8 controle, igual no 390. Gente, apenas confirmando, após ter acertado via Bizulo no meio para sair conforme a rota, ok? E o nível é 360. Bizulo no meio, conforme a rota, via 360, igual no 397. Corrente, é pronto, igual 397. Controla o Papatango Mike com Delta, não? Gente, o Papatango Mike é com Delta, aguarde, tá ok? Eu vou entrar em contato novamente se é preciso pra você saber a respeito da sua DLA, se chegou lá pra eles. Toda gente vai acabar sentindo aí, são 45, né? Gente, vou entrar em contato novamente com você, só um minutinho. 500 pés. 500 pés? Não, negativo, 800 pés. Agora apareceu 600 pés. Vai manter o resto nivelado aqui e vai pedir novamente. Sim. Azul 4207 tá fazendo desvio? Agora tá cruzando a Prod Duna. Pode. Sim. Pode estar precisando do localizador. Vai chamar. Poderia confirmar agora, senhora, pro Lima Papa Mike? Tá nivelado 600 pés, Lima Papa Mike. Velocidade, confirma, por gentileza, pro Lima Papa Mike? 87 graus. Grato, Lima Papa Mike. Zero 02 na escuta da torre, prossiga. Zero, plano Yankee, inicialmente 140 pode modificar para o 065, via Golf 677, saída é a Coral. Recorda no zero, primeira curva direita, transponde 0277 e o controle Salvador 120 decimal 8. Confirma, eu não compreendi, está autorizado a nível 140, confirmei o FL-065? Isso, é conforme está o plano. Ilhéus, Yankee, inicialmente 140, pode modificar para o 065, ok? Golf 677, saída Coral, decolando a 10, primeira curva direita, transponda 0277 e o controle 120, decimal 8. Gente, então estamos autorizados, então, Ilhéus, nível 140, após cancela para o 065. Via Golf 677, decola no perfil da Coral, pista 10, primeira curva direita, 0277 no transponder, 1208, controle de saída de Salvador, 35595. Correto, 35595, chame pronto. Chamará 95. Chame 140, pronto para cópia. 5Z6140 para cópia, tá pronto. Autorizado, Salvador Recife, via pro WISC 58, nível de voo 350, saída PUCA, transição Caju, decoda 10, primeira curva esquerda, transponder 5016 e o controle de Salvador em 120, decimal 8. Autorizado 350, via pro WISC 58 para Recife, decolando no perfil da PUCA Caju, decolando pela 10, primeira curva esquerda, o transponder 5016 e o controle 208, Salvador, acanhar 6140. Correto, chame pronto, chame 140. Agora pronto no 2, chame 140. No PES, ajuste 1021, autorizado final LS, reporte estabilizado. Reporte estabilizado, 200. Tá 3896, desça para 3000 PES, ajuste 1021. 3000, 1021. De imediato, guardião, comprou a sua? Autorizado, decolagem, comprou a sua, vento 150 graus, 15 nós, com a proa do farol Itapuã, guardião 02. Bom dia, azul 4207. A Azul 4207, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso, pista 10. 4207. Papa Romeo Vitor, Charlie Bravo, decola de Salvador aos 34, autorizado a iniciar a curva à direita, ingressa corredor Axé, 1000 pés, aguardando transferência de comunicações. 1000 pés, ingressando Vitor Charlie Bravo, Axé. Fora do colo, Guardião 02. Gente, o Guardião 02 prossiga com a proa de farol de Itapuã, inicialmente a 500 pés, vai reportar visual com o Caravan que decolou da pista 10, ascendendo agora para 1000 pés. Caravan 10, 1000 pés, reportará. Guardião 02 com proa de Itapuã. O Vitor Thiago Bravo informa o tráfego esquilo da Polícia Militar, mantendo 500 pés aproximando do farol de Itapuã, reporte visual com tráfego. E aí, vai reportar. Adianta o Caravan às 9 horas, tá visual. Afirmativo, o mesmo vai manter a linha do litoral a 1000 pés, fique atento, Guardião 02 reporta na vertical do farol Itapuã. Ficará atento, reporta lá na vertical do farol, Guardião 02. Boa, Papa Mike, na final de 2 milhas. Transponder 0263 e o controle Salvador 120, decimal 8. Correto, chama o estacionamento táxi, Juliette Bravo Delta. Puxa, estacionamento, voo 1983. Voo 1983 no 05, que livre estacionamento, puxa o back, coordenação, equipe de sol, chama para o táxi. Livre, puxa, estacionamento, voo 1983. 35595, puxa o back, estacionamento. 35595, tem livre estacionamento, puxa o back, coordenação, equipe de sol, chama para o táxi. Autorizado, puxa, estacionamento, chama para o táxi, 35595. Fala, Papa Romeo Bravo, mandando a senhor não tem culpa, senhor, mas só mais que o senhor plano agora. E mais, principalmente, tem acabado a bateria. Mal 8, grato, com certeza. É o Torre, é o Pato, Mike é com quilo, é a Torre. O Mike é com quilo, para o Pato 4. Acionamento para giro no solo, por aproximadamente 10 minutos. Ciente do acionamento para giro de manutenção, reporta no corte, o Mike é com quilo. Quilo. O homem falou que tem um ponto de espera da Papá, autoriza decolagem do Pronote, da visual com o Papa Mike. Ciente, aguarde coordenação com controle, o Romeu Fox Lima. Aguarde na cena. O Lima Papa Mike no solo aos 3,6, livre táxi até a Bata, frequência livre no corte, bom dia. O Papa Mike livrou. Estabilizou a final, avistou o voo 1260. 1260, chame torre, 1-8, decimal 6, bom pulso. É. Autorizada a decolagem com proa norte, o vento 130 graus com 1-9 nós. Reporta fora do solo, Romeu Fox Lima. Reporta fora do solo, Romeu Fox Lima. O Azul 4207 solou aos 37 na Fox agora 121 decimal 9 ao solo. Solo 29, Azul 4207, boa. 03, feedback, acionamento. 3907 vai guardar número 2 no setor. Solo Salvador, boa tarde. Bom dia, Azul 4207, livrou na Fox, na sua escuta. Azul 4207, Pensec Taxi via Alfa, chamante da Juliette. Alfa, chamante da Juliette, 4207. O Papá Romeu Bravo Alfa, confirma apenas o destino? Destino é a Brava Juliette Delta, senhor. Autorização de pouso, pistão no zero. Aguardando. Olha o Vitor Charlie Bravo. Vitor Charlie Bravo, prossiga. Confirme o nível inicial. Uma centena para Jundiaí, senhor. 100. Dado direto, Liel, suba para o 085. Direto, Liel, 085. Obrigado.